sou ninguém sem você. E não há você sem mim. Irídio Irineu, por causa de você. Antes, Irmãs Barbosa, Menina Moça. O conforto e a economia estão nas Pernambucanas na Semana de Tapetes e Cortinas. Tapete Tabacou 2x2,5 estampado, R$ 13.900. Tapete Dunas Tabacou liso em alto relevo, R$ 14.900. Cortina em algodão 2,80x3, R$ 4.000. Cortina em renda 2,80x3, R$ 4.600. Tudo em 3 pagamentos sem juros ou pelo cartão Pernambucanas, com até 40 dias para pagar. A Casa Rural informa que, além da distribuição no atacado e varejo das ações Guabi, já tem à disposição de seus clientes sementes de milho híbrido, feijão, arroz, amendoim, batata e braquiária. Todos com certificado de análise da Secretaria da Agricultura. A Casa Rural tem ainda calcário, adubo, fertilizantes e medicamentos veterinários. Consultem nossos preços e conheçam nossas promoções. Destilaria, picadeiras bovina e trape e da primeira máquina de solda bateria do Brasil. Casa Rural Produtos Agropecuários. Avenida Princesa Isabel, 2045, Santana, São José. Telefone 415368. Sua propriedade rural não vai ficar sem comunicação. A Magnetel é especializada em projetos e instalação de telefonia rural em chácaras, fazendas e sítios. Magnetel Telefonia Rural, a única que faz o melhor serviço e tem o melhor preço da região. Chame hoje mesmo, 226155. Magnetel, ou vá à Rua Estônia 228, Vila Letônia, em São José dos Campos. Magnetel. Do Morro das Antenas para Jacareí e Grande Vale. ZYD 918. Rádio Musical FM. 88,7 MHz. Jacareí, São Paulo. 8,7 MHz Musical FM. Trazendo agora Sula Mazurega. Quero ver aquele que não chora.